guardar o coração com muita adoração. O céu vai se abrir e a glória vai surgir. Prepare a sua fé, pra ver como é que é. O Sinai vai fumegar e você vai contemplar. Vitória vai chegar nessa hora, desmarcou na agenda e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante, louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nessa hora, desmarcou na agenda e não passa de hoje não. Hoje é o dia. Deus vai pelejar, lutar por você. Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu. A luta é de Deus, do Senhor dos Exércitos. É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora